Capítulo 38 – A ameaça da imagem comum. Estes meados do século XX serão sem dúvida conhecidos na história como o período da democracia generalizada, falsa ou não, mas sempre fortemente influenciada pelo socialismo. Há muito nivelamento ocorrendo entre nós ultimamente, mas como o Dr. Samuel Johnson observou em sua época, os niveladores sempre querem nivelar por baixo, de acordo com o nível deles, nunca para cima. E como a maioria dos que se proclamam niveladores começa bem abaixo na escala, o efeito total na sociedade não tem sido para elevar, mas para rebaixar. Todos os familiarizados com a língua inglesa sabem que a palavra comum pode também ter o significado de vulgar, o que normalmente ocorre. A pessoa vulgar é alguém de mau gosto, não apenas grosseira e mal educada, mas que gosta de ser assim. Como esse tipo de pessoa quase sempre faz parte da maioria, diz-se que ela é comum. E é essa pessoa comum que, infelizmente, se tornou um modelo para as massas na sociedade humana. O presente clamor, depois da conclusão do curso universitário por um grande número de nossos jovens, sugere que talvez as pessoas estejam se cansando de ser comuns e queiram ter um padrão de vida mais elevado e mais nobre. Mas isso é ilusão. Seja o que for que nosso ensino superior possa fazer por nós teoricamente, o fato é que a enxurrada de formandos despejada cada ano na sociedade não exerce nenhum efeito dignificante sobre ela. Ao contrário, a sociedade conduz rapidamente o formando para que ele siga seu modo de pensar e viver. A vulgaridade é uma doença do espírito humano e não se cura com educação, viagem ou profundo conhecimento de óperas ou obras de arte. A vulgaridade pode falar um inglês correto e viver em um lindo sobrado, mas é conhecida pelo que ela é, por suas atitudes, seus princípios morais e suas aspirações, ou pela falta deles. O cristão verdadeiro é incomum porque não faz parte da maioria. É tão diferente do mundo em que vive quanto Abraão era diferente dos habitantes de Canaã. Provavelmente é modesto, humilde, acessível, sem ares de grandeza ou superioridade, mas seus padrões morais, suas atitudes em relação à fama, dinheiro, prazeres do mundo, vida e morte, o marcam como um ser de outro mundo. É o costume que destrói a aspiração e faz de cada homem uma cópia de todos os outros. Ai de ti, torrente dos hábitos humanos, escreveu Agostinho. Quem há que te impeça teu curso? Quando te secarás? Até quando irás arrastar os filhos de Eva a esse mar imenso e tenebroso, que apenas logram passar os que embarcam sob o lenho da cruz? E contudo, ó torrente infernal, em ti se precipitam os filhos dos homens. O grande erro do mundo é aceitar sem reservas aquilo que alguém chama de a justiça do costume. Os valores, atitudes e práticas da maioria em qualquer época passam a ser um código aceito como obrigatório para todos os membros da sociedade. Todo desvio desse código por parte de alguém trai atenção imediata, e ele pode até ser acusado de ser doente mental. A menos que meu palpite esteja errado, acho que os defensores do costume estão se preparando para usar a ameaça de acusar a pessoa de doente mental como um chicote para colocar todos na linha. Incidentalmente, tentaram fazer isso com Jesus, mas não funcionou. É uma lei da natureza humana que as pessoas tendem a ser semelhantes àquelas que mais admiram. A longa, profunda e contínua admiração pode alterar toda a estrutura da mente e do coração e transformar o admirador em algo completamente diferente do que ele era. Por esse motivo, é de suma importância que nós cristãos sigamos os exemplos certos. Não basta dizer que nosso exemplo deve ser Cristo. Embora seja verdade, é também verdade que Cristo é conhecido principalmente pelo modo de vida dos seus seguidores. E quanto mais destacados e mais eloquentes forem esses seguidores, mais poderosa será sua influência sobre a camada mais comum de cristãos. Se os exemplos forem imperfeitos, todo o padrão de vida cristã sofrerá por consequência. uma sagrada obrigação repousa sobre cada um de nós para ser semelhante a Cristo. Essa geração de cristãos deve ter exemplos que possam ser admirados com segurança. Esse não é o principal motivo para buscar a santidade, mas é poderoso. Muitos cristãos novatos nos tomam como exemplo. Mais tarde, eles se desligarão de nós e aprenderão a fixar os olhos diretamente no Senhor. Nesse meio tempo, para melhor ou para pior, somos a ideia que eles têm do que é ser cristão. É um fato maravilhoso e assustador que devemos enfrentar e, na medida do possível, lidar com ele. Temos a grande obrigação de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para destruir a imagem comum que hoje é aceita como padrão para os homens que estão dentro e fora da igreja. As nações necessitam de homens incomuns para dirigi-las, e a igreja necessita de cristãos incomuns, e é melhor levar todo esse assunto a sério.